Folha 02, confirma pessoas a bordo. 03, não para Vicente, para acionamento. Saque, decolagem, chama a torre, 1895, patrulha 02. Patrulha 02, prossiga. Linha 312, reduza para 2309, número 3, na aproximação. 2309, número 3. 3304, pequeno desvio no cúmulo, na rota, já volta bom, 3304, acho que é. São 3304, após desvio tem condições de voar Duna? Afirmo, 3304. 3304, reporte a prono Duna. Repontará, 3304. Salvador, Papa Romeo, Céu Juliette Serra. Céu Juliette Serra, mantenha o no 1510 na proa do farol de Sapuã, reporte para a descida. Na proa do farol de Sapuã, reportará para a descida o Papa Romeo, Céu Juliette Serra. Dois, 796 autorizado, chamará para o táxi. A gente está autorizado a decolagem, parte militar, o vento 120 graus, 8 nós, reporta fora do sol, Yankee, Zulu Fox. Correção, patrulha 02. 8.95. American 229, Dallas, 10. American Airlines 229, continue approach, check landing gear, report to Dallas Locker. KNH 1015. 1015, gear down lock, continue, American 229. Fora do solo, patrulha 02. Patrulha 02, decolado aos 19. Segue para o norte e aguarda a transferência de comunicações. Vai seguir para o norte, aguardando a transferência de comunicações. O patrulha 02. 202, chama o controle, 119. Salvador, muito bom dia, é o 4302. 302, bom dia, mantendo 510 em condições visuais na escuta do controle. Vai manter a sua escuta, o 02. Land 10, magnitude 9. Será autorizado. Paciente, aguardando. Confirma no 3. Apache 3. Apache 3, obrigado. Ainda desvio, o 3304, podemos prosseguir para 2000? 3304, desvio para 2010, o ajuste permanece 1015, está autorizado ILS-FC, reporte estabilizado localizado. Afirmativo, desvio 2000, reporte estabilizado localizado, 3304. Controle de Salvador, Papa Romeu, Céu, Juliette Serra. Está no ponto ideal, descido de 1.500 para 510. Juliette Serra descendo para 510, ajuste 1.015, reporte no Traveiro de Pituaçu. Reportará no Traveiro de Pituaçu, continuando descido para 510, com o seu Juliette Serra. Patrulha 02, só cheque o transponder, não recebo. Já vai checar, meu Deus. E aprovado, pátio 3 e 1 no Índia, no ponto de espera da 10, torre 1895. Bom dia, do 2796. Yeah. ...304, tem posição de voo marcador externo? Então, marcador externo, 3304. Anemia 312, essa para 3010, ajuste 1015. 3015. A 3859, essa para 4010, ajuste 1015. 4015, 3259. 02, agora recebo o transponder. Informe o tempo total de voo? É, em princípio, 40 minutos. 40 minutos, você pode afastar do 20 milhas de Salvador. Vamos apostar 20 milhas de Salvador, afastado, 02. 5, o ATR da Azul passando na retaguarda após autorizar o pushback e amplex. Após 09 da retaguarda, está autorizado, o Bruno 095 reporta o TAC. Anemia 3112, essa para 2000 pés, autorizado ILS-FC, reporte estabilizado localizador. 2000 pés, autorizado ILS-FC, chamada localizador, 6312. It's on 229 on the ground at 23, leave by the right, call ground, 121, decimal 1. 1211, get in. Good morning, Taxi Alpha, Hood Short, Taxi Juliet. Alpha Short Juliet, Mercedes. E Salvador, bom dia, Azul 2796, próximo da 10. Gente, Azul 2796, mantém o ponto de espera. 2796, mantém. Visual com a pista? Visual estabilizado, 3304. Também torre na frequência 98.95. 295, 339-3304. Torre, Salvador, bom dia, são 3304, passou de terra, baixar, travar o visual. Até 3304, avistado, livre pouso, pistola 0, vento 120 graus, 89. 120 com 8, 3304. controle do Papa Romeo, Hotel Juliette Serra, 500 pés, através da Lagoa de Quitosco. Hotel Juliette Serra, sobe torre na frequência, 98, decimal 95. Sobe na torre, 118, 95. Siga a patrulha 02. Momento 11, todos os dias que passaram no formato, foi. Vou declarar a contribuição, foi estacionado. Papa Romeo Hotel Juliette Serra, helicóptero, já passou através da lagoa de Pituaçu, a 1 minuto para. 30 segundos para o farol de Itapuã, está batendo 500 metros. Gente, Papa Romeo Hotel Juliette Serra, reporta na vertical do farol de Itapuã, confirma intenções. Reportará, se possível, quando autorizado, pouso na 1-7. A intenção é pousar no próximo parte 4 ali na cabeceira 1-7. Gente, Hotel Juliette Serra, reporta no vertical do farol de Itapuã. Reportará na vertical, tá bom. Fica para 2.000 pés, está autorizado o LSXC, vai seguir o tráfego à frente, está 7 milhas, Airbus 320. 2.000 pés, está 325 lados. Está no localizador da pista à vista, 6312. Está na 6312, chame torre, na frequência 118, decimal 95. 11895. Chame a 6312, na final, está com a pista à vista. Gente, Chanel 6312, continua a aproximação aguardando pista livre, QNH 10 no 5. QNH 10 no 5, aguardando pista livre. Juliet, Apron 1, 011, American, 29. Uma aguarda para o cruzamento da final do 90. Aguardando na vertical do farol de Papuã, Papa Romeo, seu Juliet Serra. É 3304 no solo 27, livre à direita, chama solo, 12111. Solo 12111, 3307, 3304. Bom, atualizado, 27906, fala de imediato, autoridade. Gente, é o 27906, mantenha o ponto de espera. 7906, mantenha o ponto de espera. Xané 6312, avistado, livre pouso, pistola 0, vento 130 graus, 89. 130 com 8, livre pouso. Leão 99 a bordo, visual com América. Uno 095 após a América, está autorizado, Pátio Uno, Índia, até o ponto de espera da 10. Quando lá chama a torre 895, QNH 10015. Autorizado após a América, ponto de espera da 10, torre 1895, gol 1095. 02 é controle. Quantas milhas de Salvador? Você tem frequência livre para coordenação até o retorno. Tá, 3304, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, 3304. O Papa Romeo Hotel Juliette Serra, visual com aeronave na final, está mantendo a vertical do farol de Itapuã. Gente, Papa Romeo Hotel Juliette Serra será autorizado após o segundo tráfego na final do 10, o cruzamento da 10. Mantenha o farol de Itapuã. Mantendo o farol de Itapuã. Chame torre na frequência 98, decimal 95. 95, bom dia. Bom dia, está 3859. GLS embaixo do trabalho. Tá 3859, continua a aproximação aguardando o pista livre. General 0015. 3859. Arara 05 ao Força Aérea 2805. M3-1-2, no solo 3-0, nuvem direita, chama solo 1-2-1-1. 3-1-1. Pode passar em do Airbus 320, da TAM, a linha e mantém, cabeceira 1-0. E após a pouso do Airbus da TAM, mantém 1-0, 2-7-0. Só 3859, listado, livre pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 9-9. Livre pouso na pista 1-0, da 3859. Alfa, Tango, Tango, Juliette, confere a guarda, número 2K4. Está autorizado o cruzamento da final da 1-0, reporta livrando o eixo. Reporta livrando o eixo, Hotel Juliette. Livre Champagne, Sazul 4299. Paulo, 3304, aqui no Cid, aí, Infraero, que puxa a gente aqui. Tá afiando. Obrigado. Pega a conta, obrigado. Nove no solo 3-2, livre à direita, chama solo, 1-2-1-1. Direita 2-1-1, obrigado, bom dia, despacho. Bom dia. Como código, após segue conforme a rota. 1-1-9, decimal 3-5, controle, 5-4-4-1, transponder. 9-6, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 9-9. Apesar de eu falar de 2790. Oi, Salvador, bom dia, gol no 095, ponte 0 da 1-0. Gol no 095, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhe e mantenha 10, então, 095. Alfa Romeo, hotel Juliette Serra, já cruzou o eixo da pista 1-0. Limpa está travando e condições de ir à base, está 1-7. Gente, Alfa Romeo, hotel Juliette Serra, autorizado final. Repouso na pista 1-7, vento 1-3-0 graus, 9-9, reporta solo controlado. Reportará no solo controlado, hotel Juliette. Senegal no 0-1-5, Arara 0-1. Promete. Solo no 3-8-5-9. Tá, 3-8-5-9, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, informe da Juliette. Foi 796, decolado aos 34, chama o controle, 119, decimal 35. 1935, boa. Sul 4299, táxi da direita via Índia, ponto de espera 1895, PNH 1015. Índia, ponto de espera 1895, PNH 1015, 4299, 1015. Faixa 632, após o táxi do Embraer Azul, ingressa Juliette, portão 3. Táxi Azul, Juliette, portão 36312. A 3859, retaguarda da Avianca, Juliette, portão 05. Portão 5, Tango 19, obrigado. Alfa, Tango, Tango, Tango, Tango. Alfa, Tango, Tango, autorizado para Valença, nível 060. Decola da pista no 7, curva direita, sai da água, após direto. O controle Salvador 1935, aciona 0126. Reto Alfa, Tango Tango, confirma o Pátio que se encontra pessoas a bordo. Gente, Alfa, Tango Tango, chama agora a torre de 895, PNH 101. Voo no 095, livre decolagem, pista no 0, vento 140 graus, 99. Iniciando a decolagem, pista no 0, voo no 095. Salvador, bom dia, azul 429, quanto espera pronto? Azul 4299, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero. Autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero, azul 429. Bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia. Gol no 095, cruza 1300, arbor, transição elétrica. Gol no 095, bom dia. Contato radar, subindo para o 360. 360, gol no 095. Salvador 3179, 7 direto 3179, direto confere, autorizado Guarulhos, nível 320, via Pesulo 10 até Taubaté. Decolagem da pista no 0, curva direita, saída da El, Lê da Mótica. 119, decimal 35, controle, aciona 5461, sou 3179. 3179. Controle, o gol 1095, solicita voar Elepa. 1095, autorizado. Autorizado, Elepa, 1095. Livre decolagem no zero, vento 140 graus, 8 minutos. Iniciando, 2199, desça para 2010, vai ajuste 1015, da autoridade da Bielé, tem reporte estabilizado, localizado. 2015, vai reporte estabilizado. 4299, decolado aos 40, chama o controle 119, decimal 35. Controle 119, decimal 35, obrigado. Controle, bom dia, azul 4299. O 4299, bom dia, contato radar, foi para o 340 via Dael. 340 via Dael, azul 4299. Do 9095, chame o centro Recife, na frequência 1260, alternativa 128, decimal 8. Recife no 260288, gol no 095. Primeira nave Alfa Tango Tango, chamou? Romeu Papatango, prossiga. Sente Romeu Papatango. Não, confirma, já acionou o modo off? Negativo, sinal. Salvador 6312, 500 do Aquis, autorização Recife 390. É, 312, formação Juliette, confere, autorizado Recife 350, decolagem da pista no zero, primeira curva esquerda, saída Pucajamo Caju, após segue via rota do plano. 119.35, controle, aciona 5476. Chanel 6312, autorizado 350 para registro. Decola posição no zero, curva esquerda, Pucajinha, Moracaju, controle 1993. Transponder 5476, rota uniforme Zulu 17. Correto, Chanel 6312, no portão 3, Champrano. Portão 3, Chamarabu. Final 90. Voo 21199, avistado, livre pouso, pistão no zero. Vento 130 graus, 99. Livre pouso, voo 2199. Jamaica Alfa, confirma o estúdio que está mantendo? A gente mantendo em condições visuais, mude o código para 0140. Azul, 2796, efetuando desvio 15 graus à direita para evitar a formação já. Gente, azul 2796, por quantas milhas? 15 milhas. Gente, reporte na proa de Conde, o azul 2796. Quem reportar na proa de Conde, azul 2796. Azul 4299, pode lá na proa de Ótima. Azul 4299, solicite ao centro na frequência 0251, alternativa 33, decimal 25. 251, 3325, obrigado. Voo 2199 no solo, aos 48, livre direito, chama solo, 1, 2, 1, 1. 2, 1, obrigado. Controle Salvador, bom dia, azul 2590 com a Juliette. 2199, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62. No ideal, 050 autorizado, azul 2590. Arara 05, Livre Tati, Cidade Militar, reporta na hotel para ingresso da 10. Agora na proa de Conde, o azul 2796. Azul 2796. Mike Alfa, só confirma o PLD. Copiado. Uno, a sua identificação via chegada ponte, decimal 060. Identificou via chegada ponte, desce ao 060, 631. Alfa, só confirma quantas milhas está afastado de Salvador? A 05 está autorizado a ingresso na 10, reporta na cabeceira quando pronto. Foi 796, está a 62 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado. Azul 2796, controle. Azul 2796 na escuta do controle? Afirmativo, azul na escuta. Na 64 milhas de Salvador, serviço radar terminado, chame o controle. Aracaju na frequência 120 decimal 3. 203, boa. Manobra. Agora 05, livre de decolagem, pista no 0, vento 1 no 00 graus, 1 no 99, correção. Estacionamento na 01, está 3179. Livre no 01, chama táxi, está 3179. Autorizado, 3179. 590. Bom dia, San 3305, informação Kilo, correção. Copia Brasília no portão 7. San 3304, Kilo confere, autorizado Brasília, via pêndulo 17, nível 360 autorizado. Colagem da 10, curva direita, saída Arbor, LF 1935, controle 5501, não pode. Controle Salvador, Arara 05, na reta de decolagem. Arara 05, contato radar, subindo para 160 via Momo. Arara 05, acendendo para 160, saída Momo, transição Cogbu. 5501. Correto, portão 7 entrando. Chamará. Arara 05, vai ter condições de cruzar uma centena na 15 milhas? Afirmativo. Só corrigir, né? 1-1-0. Ciente, 1-1-0. Salvador, minha 3-1-1. Controle? Chegar minha 3-1-1. Ah, fazendo um pequeno desvio à esquerda pra evitar uma formação. Um pouquinho antes de bom. Por quantas milhas? 10 milhas, mano. Reporte na prova de bom. Reportará bom. Bomba 55, aciona a identificação. Bomba 5, contato radar, está no través de Conde, mantendo 1-0-0 na escuta do controle. Deixando a minha 3-1-1, desço até o 070. 070, minha 3-1-1. Tá, reabroando o ponto. Azul 2590, desça para 2000 pés, autorizado ILS, tem que reporte estabilizado o localizador. Ente autorizado 2000 no ILS X-Ray, vai reportar no LOC, Azul 2590. Puxando a 6319, desça para 4000 pés, o ajuste é 0015. 4000. Guarara 05, informa o tráfego da sua posição de 1 hora, está a 19 milhas, cruzando 070 para 4000 pés, no rumo sul, Airbus 320. Guarara 05, sim. Anamé 319, informa o tráfego da sua posição de 11 horas, está a 18 milhas, cruzando 070 para 160, no rumo oeste, é um Charlie 295. Regiu o gráfico, 639. Pronto, táxi, tanto aí, centro no 9-1-823-40, Galeão. 3179, táxi autorizado, à direita VI, até o ponto de espera 1-0. Ponto de espera 2-895, QNH 1-0, cono 5. Táxi à direita, até o ponto de espera 1-0. 1-0-5, no ajuste. O TAN 3179, com a torre lá em 118. 7189. Corrigindo, 7189. Boa noite, bom dia, eu sou 3693, informação Kilo 340 para Guarulhos, autorização. 3693, Kilo confere, autorizado Guarulhos, via Pesolou no zero até Taubaté. Nível 340 autorizado. Decolagem da pista no zero, curva direita, saída da El e da Mótica. 119.35, controle, transponder 5477. Cruzado Guarulhos, 340, via Ampos 1-0, zona da 10, curva direita da El, Leda Mótica. 1935, controle, 5477, transponder 3693. 5477, transponder, após Ampos 1-0, Taubaté. Afirmativo, até Ampos 1-0, Taubaté, 3693. Correto no portão 9, Champrão. Camará, 3693. PNM 3-1-1. Escuta. Operação para sequenciamento, curva direita para o 230. Direita 230, 639. É uniforme Índia Mike Alpha, informe quando visual com o aeródromo. O visual já, o Índia Mike Alpha, solicita pouso na 1-0. E pouso vai ficar sujeito à autorização da torre, aguarde transferência. Aguardo, Mike Alpha. Salvador, é o TAN 3179, ponto de espera da 10. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0. Vento 130 graus, 119, TAN 3179. Alinha e decola da pista 10, TAN 3179. Bom dia, o TAN 3859, autorização 360, Curitiba, coloca 1 quilo. 3859, quilo confere, agora está 4. Está uniforme de Mike Alpha, torre 118.95. 3145, William Mike Alpha. Via para 4 uniforme, William Mike Alpha. Sabendo que é uma Índia Mike Alpha, autorizada final do 97. Agora autorização de pouso, QNH 1-0 no 5. O Mike Alpha solicita pouso na 1-0. Informe Índia Mike Alpha, confirma, pouso na 1-0. Afirmativo, pouso na 1-0, Mike Alpha. A gente continua a aproximação, aguardando autorização para curva esquerda e final do 1-0, curta final. Afirmativo, aguardo, Mike Alpha. De Mike Alpha, confirma o Pátio, que sugestiona? 4-3, o Mike Alpha. Estabilizado no lock, o azul 2590. 290 Duna, completa aproximação, torre 1895. 1895, o 2590, obrigado, boa. É 311, desce 2000 pés. 2000 pés, né, 39. Travado no externo, que legal 0096. 0096, reporta baixar travado no externo, azul 250. Foi 3179, decolado ao 06, chama controle. 19.35. 1935, boa. Boa. Apenas informe Índia Mike Alpha da presente inicia espera com curva da esquerda. Aguarda para a base da 10, curta a base. Curva pela esquerda. Aguarda. Tá na decolagem, sobe para 320, direto, posição Leda. 320, direto, Leda, OTAN 3179. Pro 4 a bordo, está autorizado o táxi, reporta na Papa para ingresso, Alfa Tango Tango. Até o ponto de espera da 10. Agora no ponto de espera, chama a torre 1895, tem legal no 015. Na 3304, táxi via Mate India, ponto 0189. Tá 3859, Transfacosta? Só próximo. Tá 3859, autorizado Serra Bravo, Charlie Town, Curitiba, nível 360. Colagem da pista 10, primeira curva direita, aí da Arbor, LF. Percepta Zulu 21 e segue conforme o plano. 119.35, controle de Salvador, 5510 para o transporte. Curitiba 360, Zulu 21, Arbor Elefra, decola 1935, 19.50. Chama na rota do plano, está 3.89. Faz a rota. Portão 5, chama pronto. Está pronto, 5.89. Já está pronto? Já pronto. 7.1, Arbor da companhia agora vai passar a retaguarda, após início o pushback chama táxi. Outro colega, que é o Beco 3859, obrigado. Solo, eu faço o meu Sérgio Juliette Serra, 4, conta 4. Sérgio Juliette Serra, formação curso Kilo, Manatio no meu pé. Afirmo. Sérgio Juliette Serra, autorizado, Manati, no meu pé, decolagem da 17, curva direita, corredor axé. 1935 controle, 1895 a torre, aciona 0157. Autorizado, decolando o teste curva direita, ingresso a 100 mil pés do sistema Nati, controle 119935, torre 1995, ponto 0157. Hotel Juliette Serra. Proteja a nota correta, Hotel Juliette Serra, confirma pessoas a bordo. Está no Pátio 4, né? Afirmo, 54, 07 a bordo. 7 a bordo no Pátio 4, para acionamento, táxi decolagem, chama a torre 1895. PNH 10115, hotel Juliette Serra. Menos 4, torre com 7295, grava. 2545, Arábia 05, trabalho. Bom leite, bom voo, Arábia 05. Onde é o hotel Juliette Serra? Arábia, o meu hotel Juliette Serra, Pátio 4, possível? Pátio 4, tem 4, livre acionar. Autorizado a acionar, chama táxi. Aciona, chamará para o táxi. Está 3604, mantém o ponto de espera. 3604. 2590 no solo 010. Livre à direita, chama solo. 12111. Livre à direita, vai chamar 211. Azul 2590. Vamos 4450, bom dia. Seu 4450, bom dia. Ação de identificação, direto posição Duna, desce 2 mil pés, 1.05. Duna, posição 2015. 1015, perfeito. Obrigado. 311, alistado, livre pouso, pistão 10. Vento 130 graus, 109. Livre pouso, 0, 0. Família, Mike Alpha, visual contraste na curtíssima final do 10. Afirmativo, visual Mike Alpha. A retaguarda do Luiz está autorizada a girar a base da 10, reporta na final. Reportará, Mike Alpha. O senhor de Luiz. Afirmativo. 3 azul, 2, 5, 9, 0. Estou pronto na 1-7? Mantenha a cabeceira. Senhor Chapin 2259, 166, 4 horas e 20, Campinas, qualidade. 3259, táxi autorizado, via Pátio Unim, já está o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera, torre 1095, QNH 1-0, 1-5. 1095, via Índia 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. Azul 2590, posição no Pátio 3 a 4, Romeu. 4, Romeu, Pátio 3, obrigado, Azul 2590. Gol 2196, João Flávio. Copia. 2196, autorizado, Porto Seguro. Via 350, B10 e após direto. Nível 340, autorizado. Decolagem da 1-0, vira curva direita, saída da El, Leda, B10. 119-35, controle, 502, transponder. Altine, voo 1-0, 1-5. Vira Doma, 3 seu pé. 1-1-8-4. Afirma. 5-5-0-2, transponder, voo 1-1-3-1-9-6. Proteja novamente o nível, por gentileza, voo 2-1-9-6. Entendeu, 3-4-0. Negativo, 2-4-0. 2-4-0. Portal 62, deixando pra rua 2196. Vai reportar. Falou, bom dia, Xené 63, 1-1-3. Xené 63, 1-1, Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Tango, Tango, livre decolagem, cabeceira 1-7, vento 1-20 graus, 99. Salvador, Oxama 63, 1-2, 23, Sete-nove, passa 1-5-0, chama centro Recife, frequência 1-2-5, decimal 1. 2-5-1, boa. Bom dia. Salvador, bom dia, parte de Fome de Mike Alpha. O papai no Fome de Mike Alpha, confirmado vai parte 3. Aturno, só pra pegar mais um terceiro, já decola aí de Mike Alpha, vamos de volta. Tango, Tango, Tango tem 060, direto Valença, vigilância. Zero feedback no 3, chama o ataque. Roda passageira na companhia, está autorizada, reportar ataque na 3, 1, 2.